Thank you. direita duna, busca para 2 mil pés com ajuste padrão, corte no localizador. Está livre no final do procedimento. Eu trip 555 mesmo. O ajuste 1093 autorizando o final do procedimento. Prossiga. Então. Obrigado, chamando terra. Felipe 5329, controle Salvador. estabilizado no procedimento 5556. 5556, completa final, torre 11895, tem um bom pouso. 1895, até daqui a pouco. 5329, está livre a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste 1093, informe no localizador. Pouso autorizado, está no zero, vento variável, 29, altímetro no 0 no 3. Pouso autorizado, 5556. Cinco, cinco, meia, sala 59, direita, na minha escuta, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, Avianca, Alfa Vita Quebec, na minha escuta. Avianca, Alfa Vita Quebec, torre. Lado na saída do pote 3 ou tá em movimento? Sim. 5556, observa o tráfego da Avianca sendo rebocado. Tá agora na fase do parque 3, assim que livrar a Juliette, pode ingressar para o 08. 9 a 2 milhas de duna. Interceptar, localizador está visual já. 359, completa final, torre 118, décimo 95, tem um bom pouso. 1895, muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, trip 5329, interceptando o localizador visual. Trip 5329, pouso autorizado, sistema no zero, vento variável com 3 nós, altímetro no 013. 75329. Está na final, para baixar a trava. 5329, quente. Nós, escola 06, à direita na minha escuta, Alfa, Juliette, para o Pátio 3. 7, Pátio 3, Firmo. Brasil. Eu vou ligar aqui pro Coi pra perguntar qual é a remota. O acabou de mudar o portão para 07.41, disse que o desembarque é remoto. Você que está aqui em frente, ingresso 41, remoto 07. Uma rota 07. Perguntas? Não, negativa, é só ingressar agora. Prossegue na primeira interseção em frente, dobra à esquerda, é logo o segundo portão. Vamos na terceira, porque é o primeiro aí é o 5 no travesso, depois o 6 e depois o 7. segunda posição. Tem condições de fazer 180? O senhor avisou por acaso algum carro da Infraero amarelo? Eu vou chamar o fiscal, ele deve estar próximo à posição 07, faz o 180 e vou avisá-lo. Autorizado Guarulhos, 360, autorizado no 16. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Mótica. Controle 1980, aciona 5076. Número 1, com o cotejamento correto, tinha um flashback de estacionamento. Mike, hotel Oscar, no portão número 4. Prossiga, Tamaica Delta. Posição número 4, para o hospital, que eu já contactado com a entrega. Está no portão 4, que é pro 43, hein? Hoje, sim. Exato, chama o Pedro. Autorizado para Campinas, nível 360, aperto 196. Decolada 10, curva à direita da Leda Mótima. Controle 1998, aciona 5074. Corrigindo a aerovia, aperto 10. Dael, após Leda, após Motiva. Tem 557 correto, chama para o espectacionamento. localizado, 5557, chama táxi. Uno autorizado, chama táxi. Alô, Mike, hotel ótica, parcial da posição número 8, espaço 3, bom dia, obrigado. Sim, Mike, hotel ótica. Salvador, gol 1161 para táxi, temos 5 sete a bordo, 4 horas e 1 de autonomia, alterno.